de Vila Feliz. Reporta na ótica para ingresso. Delta, bota vertical do farol de Taponte. Fica a Vitorino e vamos utilizar a decolagem na 7, vento 1, 1, 0 graus, 12 nós. A Vitorino informa a decolada das 37. Controle transfere 1, 9, 8. 7, controle 19, 8. Obrigado, um bom serviço. Olá, Xanam, 6-1 para posicionamento no 1. Xanam, 3-1, coordenando com a equipe de solo, reporta táxi. Portava para a parte, 3-1. Mike Eco Delta, já atingindo o farol de Taporra. Sede, autorizado o cruzamento do eixo da final da 1 a 0. Reporta para a Girabase pela direita da 1 a 7. Voltará para a Girabase da direita da 1 a 7. 7, mantenha a posição. Bravo, Twix. Eco Delta para gerar base direita da onda. Autorizado. Reporta nacional para o povo. Delta, reporta nacional para o povo da onda. Pouso na sétima, que é com Delta, na zero, zero graus, 12 nós. Delta, trebaixar checado, autorizado pouso. Delta, trebaixar checado, autorizado pouso. Que é com Delta, após o pouso, libera a entrada do taxi Oisca para um tráfego que está mantendo a posição, aguardando para o ingresso na pista. Delta. Ataque estacionar 6311, 55 abordo, 5 horas interna, alterna, galeão. Estacionar 6311, autorizado o táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, Torre 1, no 836, ajuste no 012, bom voo. 1012, no ponto de espera, chamou 2186, bom dia. Vamos ver o que tentou não ser quase que autorizado o ingresso. Isso na 7 é quase pronto para colégio. Recordado ao seu solo aos 4-3. Faz o tráfego liberal, acho que autorizado o táxi até o pote 4. Oi, bom dia, Xenai 6311, pode sair da ação. Bom dia, Xenai 6311. Alinda, coluna 0, vento 1, 1 a 0 graus, 14 a 9. Alinda, coluna 0, Xenai 6311. 7 graus, que luz, que todas as áreas decolagem na 7, vento 1 a 00 graus, 12 nós. Oi, eu tenho a 369. Persiga. O passageiro levantou agora, precisa manter a posição do combustível, não libera. Salvador, bom dia, Gol 630 ILS, trem baixo travado. Continua aproximação agora na pista livre, o Gol 1630. 630. Hoje na M3, eu não acho que tem condições de resolver o problema em quantos minutos? Não, não. Bravo, que Lucy decolar aos 4h30, direita, corredor axé, controle 1-1-9, acima 8. Livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 12-9, deixa na M3 e 9. Gol 1630, cheque trem, livre pouso na 0, vento 1, 1, 0 graus, 3 e 9. Livre pouso na 0, 630. Baixar na 319, decola 48, controle 199, decima 8. 198, bom dia. Gol 1630, passou às 49, direito no 219, olha o braço. 219. Solo Gol 1630, livro. Gol 1630, bom dia, Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04. Juliette, Bravo Delta, prossegue para o solo. Juliette, Bravo Delta, autorizado para Aracaju, nível 090, declarando a pista 10, com o primeiro curva esquerda, subida Conde. Aciona 0172 no transponder e o controle 119, decimal 8. Bravo Delta, correto? Repeta pronto, táxi, faz 3. Salvador, muito bom dia, o gol 1165, informação para, vou copiar a informação, para São Paulo, Guarulhos. Gol 1165, informação custa aquilo, pronto, copia para Guarulhos? Pronto, copia, gol 1165. 1165, autorizado Guarulhos, no nível 360, decolando a pista 1-0, com curva direita, subida da El. Leda, após posição bridge, para interceptar para o Zulu 1-6 e seguir até Bravo até Zulu, após direto Trivik, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5070, controle 119.8. Esse é autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, roda pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, bridge, para o Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto Trivik, rota do plano de voo. 1165, correto? Repata pronto, posicionado 08. Reporta na, reporta quando baixar do travado, que nega 62. Reporta 2. Está travado, gol 648. Sinal agora não precisa livre, no 648. 8. 21 no solo 56, direito no 219, Legrã. 219, boa. Meia 48, vento 1 no 0 graus, 13 nós, pouso autorizado no 0. 7, pouso autorizado na 1 no 0, Bravo Delta, acordando com a equipe de solo, reporta táxi. No 648 no solo 59, direito no 219 livrar. Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, no meio 2. 648, ingressa Juliette, está através do 07. Chegando lá, vai visualizar o follow me, vai seguir até o 09. Ok, ingressa Juliette, 07 na VEG, segue o follow me até o 09, 64. Salvador 116. Salvador, gol 1165. Foi o estacionamento da posição 8. Gol 1165, após a aeronave da companhia que vai passar a retaguarda, vai paquear no 09. Cuidado com a equipe de sol, reporte ataque. Teste reporte ataque, 1165, obrigado. 1165, só confirmando. Não foi cotejada a informação, tá ciente que vai esperar a aeronave da companhia passar a retaguarda, né? Ah, sim, aqui, após a passagem da companhia, tá ali de coordenação com o solo. 1165, obrigado. Nada. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi, parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 6, ajuste no 0 no 2, bom voo. Em Salvador, Fonjão, bom dia, é o 35414, estabilizado, localizado no 10. Bom dia, 35414, continua a aproximação, informe quando baixar do travado. Quem nega a marca 612. 612, informará, 5414. bem a porta de espera, Gillette maravilhosa. Chá de checado, 35414. 5414, avistado livre pouso na 0, ventona 00 graus, 12 nós. Poderia confirmar, por gentileza, a direção do vento? 1 00 graus, 10 nós. Gente, livre pouso, cabeceira do 0, 5414 abrindo. Gilete, para virar, você avisou que o tráfego final na 0? Após a terra, 0 0 linha e manter. Tripe 5414 no solo 09, direita, via Eco, 1219 solo, Libra. Direita, Eco 219 após a Tripe 5414. Batango Gillette, Bravo 00, decolagem na 0, vento 120 graus, 12 nós. 1-4, chama o sol? Alfa, Juliette para o pátio 3, posição prevista 04, tripe 5414. Alfa, Juliette para o 304, é prevista 5414, obrigado. Siga. Completamente resolve, possibilidade de coordenar com o controle após decolagem direto da EL, se possível, direto do bloco. Ok, agora a coordenação. Aguardando, 1165, obrigado. Para a virada decolar, 1211. Controle transfere 199 de cima, waiter. 1208, certo. 165, conferência de 0030 decolagem, o vento 1,00 graus, 13 nós. Sente livre decolagem, gol 1,165. O controle é 098, 2,0, 1,198. 1,198, obrigado. Continue agora a pista livre, China 6250. Guarda livre, 6250. Fora do salão 1965. 1965, time controle agora em 199, décima 8. 198, obrigado, bom dia. Oceano 6250, cheque trem, livre pouso na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 12 mais. Recado, livre pouso, vento. Zulu November, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 085, decolando na pista 17, com curva direita, restrito no meu pés no corredor Axé. Aciona 5104, controle 119, decimal 8. Lembra que o fechamento correto para estacionamento de táxi, torre 18, decimal 6, ajuste no 012. Salvador, pastor no 4. Pastor 1-4, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, pastor 1-4. Gol número 30, bom dia, informação pro seu Aquilo. Sim. Autorizado Recife, nível 370, via por isco 58, decolando na pista 1-0, com curva esquerda, subida Puca, transforma na Caju. Aciona 5075, controle 1-9, decimal 8, gol número 630. Autorizado para Recife, nível 370, via Proíbe 58, 1-0, com vestida, Puca, Aracaju. Cena 5075, controle 198. Gol no 630, correto, é porta pronto para estacionar no 04. Porta lá. Nosso comandante. Chiné 6250, bom dia, Alfa Juliette 02, ao portão. Alfa Juliette. Pastor 1-4, cheque trem, livre pouso na 0, vento na 0, 0 graus, 13 nós. Pastor 1-4, baixado, travado, livre pouso. Rigon 1-0-9-4, estabilizado, X-Ray. Rigon 1-0-9-4, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Autorizado ingresso 1-7, após a porta pronta para decolagem, X-Ray November. Tiago Delta, muito bom dia, informação com o Shaquille, pronto, Hopper. Aqui é com o Delta, autorizado Manati, no meu pé, do colandão no 7, com curva direita, corredor axé. Aciona 0125, controle 1 no 9, decimal 8. Marco Delta, correto, confio para B? Para acionamento táxi, torreio no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 2, como é que é com o Delta, por favor? Motor, bom dia, Oscar 3896. Bom dia, 3896, continue a aproximação número 2 para o pouso, que negão na 0 no 2, informe quando baixar de travado. 2 vai informar baixar de travado, Oscar 3896. Pastor 1-4, seu solo, 1-8, libera a esquerda, parte militar, acessando a frequência livre. Gente, agora é para decolagem, o tráfego já passou o externo, o Eco Zulão 90. 1-0-94, cheque o trem livre pouso 1-0, vento 1, 1-0 graus, 12 nós. Autorizado, pouso, baixo de travão, 0 alfa. Gol no 630, cuidando com a equipe do Sol, repete o ataque. Será que o Zulu não vai me iniciar de imediato? Ok, o Bando está liberando aí o eixo, autorizado a decolagem, vento na 00 graus, 13 nós. Externo, baixado, travado, 3896. 3896, continua aguardando a pista livre e vamos atrás, decolando cabeceira 1-7, pista auxiliar não interfere com a aproximação. 3896. Boa, 1-0-94, no solo, 2-2, direito, no 2-1-9. Boa. Se preocupa. 1-0-94, Alfa, Pastor Juliette. Alfa, Pastor Juliette. 3-8-9-6, o vento 1-0-0 graus, 13 nós, livre de pouso no 0. Pouso na 1-0, tá? 3-8-9-6. Boa. retorno 621, ciente da informação, pelo portão 1 para a autorização. Uno 621, informação Kilo, confere, guarda cópia. Agora no cópia. Estou confirmando, é o 04 que é o nosso previsto? Afirmativo. Está ocupado? Não, era na vida, a companhia tá, já acabou de desocupar, mas fica ali na frente, aí tem que esperar iniciar o táxi para o senhor ingressar. Ah, então tá bom, a gente vai aguardar aqui, obrigado. Nada. Para o táxi, no 630, com 72 a bordo, 3 horas Natal. 1630, querido ataque, caixa principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, direção 6, ajuste no 0 no 2, bom voo. Grato, ponto de espera de 8 no 6 com 1012, 630, boa tarde. Grato, boa tarde. 1 no 094, pode prosseguir o táxi Juliette, que é o 04. Juliette pro 4, obrigado. Grato. Bom dia, Gol 1630, Lima Antena 0. Bom dia, Lima. 3896 no Solas 24, direito no 219. Direito 219, 3896. Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette 05. Gol 1630, autorizado decolagem na 0, vento 1 a 00 graus, 13 nós. Gol 630 aos 27, controle 1998. 1998, 630. Passa na lógica para ingresso, Macaco Delta. Quem negar, 1012. Voo no 648, bom dia, Kilo. Confere o número 2 para cópia. Prepara a subida para o Carcajú. Voo 1621 para cópia. Voo no 631, pronto. Voo no 621, autorizado para São Paulo. Guarulhos, corrigindo Congonhas, nível 360, decolando na pista 10, com curva direita na subida da Euleda, após posição bridge para interceptar para o Zulu no 6. Aciona 5105, controle 119.8. Obrigado, então, nível 360 para São Paulo, Congonhas, pista 10, decola com curva direita da Euleda, foi. A pedra 1-6, 5-1-1-5, 1-1-9-8. Seu chulé é 1-6-2-1, o telefone é 5-1-0-5. Chulé é 1-6-2-1, só por gentileza, o telefone é 5-1-0-5. Para o gol 1-6-2-1. Transponha copiado, foi o 5105? 5105, vou na média. Correto, depois está pronto para o sinal 01. Conta na barra. Controle azul 42, torre azul 4207, final da 10, baixo travado. Bom dia, azul 4207, livre pouso no 0, vento 1, 1 a 0 graus, 13 nós. 5-8, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-1-1-5 e o controle 1-9-8. Pesado, mano. Com o treinamento correto, o repórter está pronto para estacionar no 09. Segurada tentando possível cheiro de turbulência de embreagem. Livre decolagem na 7, vento 1, 0, 0 graus, 13 nós. 4207, meu salão 33, direito no 219, vou livrar. 219, azul 4207. Decolado 3-4, direito, corredor S1, 1998, controle. S198, controle grato. Salvador, bom dia, azul 4207. 4207, bom dia, Alfa e Juliette, reportando Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 4207. Pré-check sem controle.